mente sofre, minha mente chora. A perda de mais um humano, ele foi embora. Minha mente sofre, minha mente chora. A perda de mais um humano e ele foi embora. Abaixo de 7 palmos, lá está encontrado o resultado. Foi inevitável, a sua mãe coitada está sofrendo e chorando. Ela não se conforma, vive se culpando por ouvir os pipocos e nada poder fazer. Infelizmente o final da bandidagem é esse, você pode ver. Tristeza, sofrimento, aglomeração, arrependimentos à parte, eu vejo a solidão. Muitos sentem prazer de viver nessa vida. Esconde, esconde, pega, pega, correr da polícia. O que antigamente era brincadeira de criança, hoje verdade, realidade. Perde em sua infância aquela lata de Merlin embaixo do colchão, dando início a uma viagem só escuridão. É, e não se dão conta, já perderam a autoestima. Estão dominados, é pela maldita. Cheira, fuma, se mata e ainda acha graça. Daquela onda passada quase parou de respirar. Corpo tremendo, eu não entendo como podem sentir prazer neste momento. E mesmo sabendo que essa trilha é um buraco escuro, beco sem saída, véi, o final de tudo. E pode acreditar, se você continuar, vai chegar a sua hora. E é por isso, meu irmão, que minha mente chora. Chora, chora, chora, chora. Minha mente sofre, minha mente chora. A perda de mais um humano, ele foi embora. Minha mente sofre, minha mente chora. A perda de mais um humano, ele foi embora. Às vezes me dá um aperto e tento refletir. A noite aqui, véi, é uma caixa de surpresa, não duvide. Relento cabuloso, treta na escuridão. Correria, ouço pipoco, um corpo ao chão. Pensamento ausente, me lembro, relembro e vejo mortes inconsequentes, causando a subtração de vida que ocorre diariamente nas periferias. Nascemos, crescemos e neste intervalo de tempo sofremos. E depois de passarmos por bons momentos, vem a despedida com o falecimento. E será esse o fim de todos que vivem aqui? Não sei, mais uma vez te pergunto qual o caminho seguir. Deixamos a seu critério, escolha o seu rumo. Espero que seja esperto, esqueça o submundo. Eu sei que um dia a nossa hora vai chegar, mas fique de boa, não é preciso apressar. Nessa escola só há um caminho, se entrar sempre esteve e estará sozinho. A que ponto chegamos, aonde menos se espera? Alunos armados dentro da escola, a caneta e o caderno, virou uma guerra, vai rolar atrito e com certeza alguém será prejudicado. Na verdade, meu irmão, esse é o resultado de um sistema que nos condena e nos vê de outra forma. E é por isso, meu chegado, que minha mente chora. Minha mente sofre, minha mente chora. A perda de mais um humano, ele foi embora. Sofre, minha mente chora. A perda de mais um humano, ele foi embora. Chora, sofre, chora demais, lembrando daqueles manos que ficaram pra trás. Lembrando da rapaziada contra a violência, a injustiça nos agride, mortes em sequência. Lembrando dos velhos tempos, dos tempos passados, das rodas de break, lembrando do chegado. Lembrando da molecada brincando de bola na quadra. Lembrando dos que se foram, lembrando das noitadas. lembradas. Lembrando daquelas minas, das noites em claro. Relembrando aquele tempo e lembrando o passado. Vivendo o presente sem esquecer o futuro. Pensando que vem à frente será o final de tudo. Me lembro do bate-bola, pique-esconde, polícia e ladrão. Lembro dos velhos colados, dos velhos irmãos. Recordo e sinto saudade. Mano, Bogó e Periquito. Rony, Tios Belo, JC, lembro do infinito. Aí, dona Léo, Deus sabe o que faz. Que o seu carmo lá de cima lhe transmita muita paz. Me lembro também dos que aqui estão. Rapaziada encarcerada, campo de concentração. Lembrança da adega, que noite de cão. Passado aquele dia, me lembro da agonia. Murro, chute, tortura. Infelizmente falar o que eu não sabia. Lembrei que o preto pobre aqui não tem valor. Lembrei da minha raça, orgulho de quem sou. Lembrei que a brincadeira se tornou um caso sério. Andei, chorei, avistei o cemitério, onde se encontram vários chegados que não voltaram jamais, que não voltaram jamais. Vacilou, bobeou, ficaram para trás. Eu vou lembrando e pedindo que tudo isso um dia possa mudar. E que o ser humano nessa terra volte a se respeitar. Enquanto isso, a humanidade se acaba. E o sistema bate palmas, e a gente não se conforma. E é por isso e tantas coisas mais que minha mente sofre, minha mente chora. Minha mente sofre, minha mente chora. Minha mente sofre, minha mente chora. Chora, chora, chora. Minha mente sofre, minha mente chora. A perda de mais um humano, ele foi embora. Minha mente sofre, minha mente chora. A perda de mais um humano.